Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. Esta noite, onde começamos o programa aqui com uma singela homenagem à grande mulher e à grande leoa que foi a Maria José Valério, que ficará para sempre eternizada na história do Sporting Clube de Portugal. Portanto, em nome do Sporting 160 e em nome de todos aqueles que nos ouvem, temos a certeza absoluta de deixar aqui um grande beijinho a toda a família e muita força nesta altura, porque a voz é eterna e essa ficará para sempre connosco enquanto o Sporting durar. Também, ainda antes de avançar, deixar aqui a nota, não sei se recordam, o Sporting está em primeiro lugar no campeonato isolado. Só deixar aqui esta Vou importante lembrar. nota, não vá Não alguém aqui esquecer. esquecer-se deste ponto. E, obviamente, dar aqui as boas-vindas ao nosso painel habitual. Pedro, começo por ti hoje. Boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir e que vão ver e ouvir nos próximos dias. Começar também, obviamente, pelos sentimentos e pela endereçar um abraço à família de Maria José Valério. Realmente é uma. Ainda há pouco estava a pensar isso, uma pessoa às vezes acha que há determinadas figuras que pensa que são imortais e a Maria José Valério era quase uma daquelas figuras que estamos tão habituados a, até porque desde sempre escolhemos o fazer parte aqui dos sons, seja do início, seja no fim, praticamente desde o início que nos acompanha aqui no Sporting 160, ainda era, até por isso ainda era mais querida e realmente é assim, a vida tem estes problemas, ao menos que continue a ser imortalizada por tudo aquilo que representa para todos nós. E aproveito já para fazer só antes de passares ao João e também para dar as boas-noites, só fazer aqui um reparo. Eu não gosto de cometer imprecisões ou ter aqui algum erro e depois ficar esquecido, até tipo para comentar durante a semana ou pôr, mas não valia a pena, acho que fazia esse programa a seguir. Eu na semana passada, aqui, quando falamos relativamente aos relatórios e contas, tinha dito que na questão das contas reserva, na altura os depósitos à ordem restritos, tinha falado que Sousa Sintra tinha dado origem, tinha sido dos primeiros a começar, e na verdade já no tempo do Bruno Carvalho também aconteceu, já no, perto do final do mandato. Na altura, quando acabou o programa, chamaram-me a atenção para isso, e bem, e agradeci a essas pessoas. Depois pedi ao João, que já na altura já sabíamos que ia entrevistar o Carlos Vieira, para também confirmar, e ele confirmou, e está no áudio também do Patreon, e portanto fica aqui a minha errata em relação a isso que eu tinha dito. O resto é que não deixa. É completamente tudo relevante o que eu disse. A questão era só uma precisão, e é uma precisão importante, porque era importante dizer isso. E depois também, já agora, dizer que falei na altura que seria importante relembrar que já no tempo do Bruno Carvalho, às vezes o Carlos Vieira dava as entrevistas ao Jornal Económico, na televisão, e a seguir, muito bem, o Zenha acabou por dar uma entrevista também ao Jornal Económico, se não penso estar errado, Exatamente. o que acaba por ser positivo, porque deve ser o responsável por esse pelouro a falar. Feitos os dois reparos. João, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Em especial para ti, um beijinho. Hoje é o Dia da Mulher e, Obrigada. Beijinho para a portanto, Mariana. boa noite para o Pedro e boa noite em especial para todas as mulheres que nos acompanham no Sporting 160 e para aqui a paz de casa, obviamente, se estiverem ligadas ao YouTube, ou às vezes a minha filha está, portanto, para quem nos acompanha e para todas as mulheres que estão aqui a ver em direto e nos vão ouvir, um beijinho especial. Hoje é o dia delas, são realmente o ser dominante, a meu ver, o género dominante e o mais belo, portanto, para vocês um grande beijinho. Depois, dar as condolências à família, obviamente, da Maria José Valério, será sempre recordada não só pela música, mas pelo seu entusiasmo, a sua paixão pelo Sporting, e sua positividade, também era uma pessoa muito positiva, ao que cheguei a saber, e portanto, as condolências e que ficará eternamente, na nossa memória e na memória do Sporting. Depois, além disso tudo, destas já das boa noite para as mulheres, Lério, mandar um abraço para a Associação Nacional de Treinadores, porque vou falar muito deles e portanto, dar-lhes já um grande abraço. Deixar já aqui a nota para um dos temas desta noite do programa. Também aproveitar e agradecer, obviamente, a todos os patronos do Sporting 160. Muitos são aqueles que têm chegado. Obrigada por nos ajudarem a manter este projeto a funcionar. são incríveis e de tudo faremos para cada vez mais trazer mais e melhor conteúdo também, quer aqui no Sporting 160, quer no Patreon. Deixa-me mandar um abraço aqui para a Eslováquia, para um grande amigo que é o João de Matos, que emigrou e faz vida lá agora na Eslováquia. Ele ouve-me todas as ouve-nos todas as noites, e a dizer é que costuma-me enviar várias vezes mensagens pelo Messenger e eu às vezes só vejo no dia a seguir, e mandar aqui um grande abraço para ele, que é um grande amigo. E um beijinho para ele também. Pedro, o Sporting, que vocês já falaram disso no pós-jogo, o Sporting venceu o Santa Clara por 2-1, um jogo onde Pote voltou a marcar e já tínhamos saudades. Sim, no caso do Pote marcar, eu acho que estas coisas às vezes são relevantes só para não perder, não é? Houve ali uma altura já no final da primeira volta, mais coisa menos coisa, em que nós chegamos aqui a falar que teria a ver com problemas pessoais e de questões de saúde, certo, que ele estava assim um bocadinho menos, não era motivado, mas notava-se um bocadinho mais em baixo, estas coisas às vezes, menos concentrado, e estas coisas às vezes são importantes para ele voltar, para estar bastante motivado para um final de temporada. Entramos já a menos de um terço do campeonato para terminar, portanto é sempre positivo voltar. Aliás, eu já tinha referido isso no caso do Paulinho, que já vinha com alguns golos, alguns jogos sem marcar em Braga, no Sporting também ainda não tinha conseguido, depois lesionou-se, e isso acaba por ser importante, porque acaba por mexer com os jogadores. É evidente que às vezes podem ser objetivos mais pessoais, mas que neste caso do Pedro Gonçalves era importante ele recuperar essa veia goleadora, que ainda por cima nos dá tanto jeito, o melhor marcador do campeonato. Aliás, nós temos dois melhores marcadores, temos o melhor marcador do campeonato nacional, que é o Pedro Gonçalves, e temos o melhor marcador do campeonato uruguaio, que é o Coates, portanto, a jogar em Portugal, portanto são dois melhores marcadores, e era importante para Pedro Gonçalves, até porque ele vinha do Dragão com uma exibição, não é que tivesse com alguns momentos interessantes, mas um bocadinho mais apagada, já não era a primeira vez, o próprio Nuno Santos também, e portanto isso é sempre positivo para recuperar o ânimo, sem dúvida. E nós estamos aqui sem o João Castro, ele já nos tinha avisado que poderia não, de vez em quando, ter que sair. Eu estou a mudar os nomes de toda a gente para pôr Mister aqui, uma espécie de uma homenagem ao nosso Mister Ruben Amorim, aquela coisa. Deixar só aqui a nota que nós, no final do programa, temos aqui o ponto de situação de toda a questão do Amorim, da penalização, da não penalização. O João tem todo um rol de opções para nos mostrar sobre estes mesmos pontos. Pedro, outra das novidades, digamos assim, e face à lesão de Porro, uma lesão muscular que já o vai fazer regressar aqui para o jogo de Tondela, contra o Tondela, que é um jogo tão, tão importante como qualquer outro, mas a verdade é que, sim, o Tondela neste momento tem muitos pontos em casa e acaba por ser aqui perigoso, mas já lá vamos. Mateus, que acabou por jogar no lugar de Porro quando toda a gente esperava aqui João Pereira. Como é que viste a prestação do nosso médio adaptado a lateral? Não está aqui o Castro, mas ele poderia me confirmar. Eu tenho a impressão que o Castro e o Jorge do Sporting Tático terão falado. Penso que até será sido o Jorge que terá indicado que o Mateus Nunes provavelmente iria ser titular, e acabou por se confirmar. Mateus Nunes é um jogador que está num momento de forma muito bom, muito elevado, o que acaba por ser muito positivo para o Sporting, porque lá está, nós no início do campeonato sabíamos as lacunas que tínhamos, sabíamos os jogadores que poderiam faltar em determinadas posições, e sempre dissemos que era importante ter jogadores para a equipa titular e jogadores que venham do banco e que possam ser mais valia. Aliás, eu tinha ficado bastante chateado quando fomos eliminados pelo Marítimo para a Taça de Portugal, e na altura disse que os jogadores que acabaram por ser titulares não estavam a aproveitar aquilo que eu achava que era uma oportunidade que deveriam ter quando são chamados à equipa titular, e na altura tinha ficado bastante chateado, não só pela eliminação obviamente em si, e eu acho que aqui nós temos jogadores que têm capacidade não só de serem titulares e fazerem a diferença, como muitas vezes estão no banco, seja por opção do técnico, seja por questões físicas, e quando entram são autênticas mais-valias. Temos o caso do Mateus Nunes, temos o caso de Daniel Bragança, que é um valor, que está ali, um jogador com, eu acho que aquilo é, não sei, talvez, se calhar possa ser um bocadinho exagerada a comparação, mas isto é quase como um vulcão que está ali prestes a explodir, percebe-se perfeitamente a qualidade do jogador e a qualquer momento a coisa vai, se lhe continuarem a dar as oportunidades, e acho que se aos poucos ele for tendo as suas oportunidades, vai obviamente se ingrar, e portanto, Mateus Nunes acabou por não me espantar, por isso que eu acabei por dizer, já aqui várias pessoas a confirmar que foi o Tati que disse, exatamente, era isso, na conversa com o João, e acabaram por cumprir. Acho que o problema nunca foi nenhum jogador em particular neste jogo com Santa Clara, o problema foi um bocadinho geral, foi um problema de adormecimento, foi um problema de marcar um golo, sermos completamente eficazes, porque foi um remate, um golo, e estarmos a dormir, como o Ruben disse, a dormir sobre uma vantagem que é completamente, que não faz sentido absolutamente nenhum, tendo em conta um Santa Clara que todos nós sabíamos que é um Santa Clara que traz dificuldades a qualquer equipa que o defronta, e como as próprias estatísticas já o tinham dito, a questão de não sofrer praticamente remates dentro da área de um ou dois do Porto e Benfica, e portanto havia essa dificuldade, sabíamos que não iríamos ter muitas oportunidades, mas a verdade é que o Sporting, quando sofre o golo e a partir desse momento decide ir para cima, isso é que faz, para mim essa é a tal diferença. Eu tinha falado isso com o João no pós-jogo, que é que, e até tinha perguntado ao João, eu tinha comentado em jeito de pergunta, que é a questão de, pá, o Sporting chega, sofre o golo e depois faz um clique e parte para cima do Santa Clara e tem muito mais oportunidades e tem muito mais, do ponto de vista de estatística ofensiva, muito mais do que todo o jogo. E é isso que não pode acontecer. E aí, como o João também disse no pós-jogo, e é absolutamente fundamental, para mim vai continuar a ser um dos pontos fundamentais até ao final do ano, é que nós estamos a jogar em busca do resultado, efetivamente, nós precisamos de ganhar os jogos, porque nada está a ganho, e estamos a jogar também contra a ansiedade, como referimos nesse pós-jogo, porque a ansiedade aqui vai tomar conta, da mesma forma que toma conta por nós, a nós, toma conta nos jogadores. É evidente que os jogadores, é uma ansiedade diferente, nós enquanto adeptos, e eles enquanto jogadores que estão dentro do campo e que percebem que estão cada vez mais próximos de um objetivo fundamental, e isso vai acabar por ter o seu peso, e eu diria que quanto mais for possível trabalhar essa questão da ansiedade e não a trazer para dentro do campo, melhor, porque no fundo são sempre duas características que vamos ter que em cada jogo ter que trabalhar. João, o Santa Clara que ao longo dos 90 minutos, mais minuto menos minuto, acabou ainda por fazer 6 remates contra 7 que nós fizemos, mais eficazes, claro está, do que o Santa Clara, mas um Santa Clara que já nos tinha criado aqui algumas dificuldades logo na primeira volta do campeonato. Amorim, que acabou por entrar também com Tabata e Tite, para salvaguardar aqui um bocadinho a vertente ofensiva da situação, mas a verdade é que, uma vez mais, com Daniel Bragança em campo, o Sporting voltou a marcar o gol da vitória. Bem, vamos então lá por partes. O Santa Clara, como o Pedro referiu, eu frisei isso no pós-jogo, remates enquadrados à baliza do Porto e do Benfica fizeram 2. Portanto, não, o Porto e o Benfica fizeram 2 à baliza do Santa Clara, portanto... Como podem ver, é muito difícil entrar na estrutura defensiva do Santa Clara, são muito bem organizados, têm jogadores muito bons na frente, o Morita, que veio agora em janeiro, é um excelente jogador ali no meio campo, tem muitos brasileiros na frente, tem o Anderson, o Crisan, o Júnior, tem o Alano, e portanto é uma equipa que sabe jogar futebol, tinha dado 3-0 ao Paços Ferreira, que também é uma das melhores defesas do campeonato, e era preciso ter muito cuidado. E aquilo que o Pedro referiu, que estava a referir, aquele tal clique, é verdade que o Sporting teve o clique porque aí acordou para a vida pós-jogo e pôs velocidade e intensidade. O Sporting, este esquema tático do Sporting sem intensidade e velocidade, é um esquema fácil de anular. Principalmente basta uma boa questão organização defensiva. Santa Clara defendia com 5 porque o Alan recuava para a lateral e quando atacava era ala. E portanto o Santa Clara fechou muito bem as alas, fechou o Mateus Nunes, obviamente não é o porro. Não jogou o João Pereira, porque o João Pereira ainda não tem os ritmos necessários físicos, e o Alano é um jogador muito físico e podia nos dar ali alguns problemas lá direito. Depois o Sporting também, Nuno Mendes, não está na sua melhor da sua melhor forma nesta altura, um bocado ansioso, um bocado nervoso, e isto acumulado com ter marcado um golo, termos sido eficazes, os jogadores, conforme o Pedro referiu, e referimos isto bem, os jogadores estão a sofrer alguma ansiedade, porque sabiam que um zero e que sabem que defendem tão bem, podiam partir desse princípio que o jogo estava a ganho, mas os jogos não estão ganhos, basta uma bola na área, um ressalto, tal como aconteceu. Tu frisaste os 6 remates do Santa Clara, mas nenhum remate perigoso à baliza do Adam, só mesmo o golo, e portanto os jogadores aí tiveram que acordar, tiveram que correr, tiveram que ser rápidos, ágeis, colocar intensidade, colocar velocidade nas suas ações. Mais uma vez, a qualidade de Daniel Bragança veio ao de cima, com bola, o Sporting precisou, mas também, e aqui há que referir Giovanni. Isto eu já referi aqui, acho que Giovanni tem muitos poucos minutos, na minha ótica, em jogos em que precisamos de ser mais acutilantes no ataque, acho que devia entrar um bocadinho mais cedo. Aliás, o golo nasce de um contra-ataque do Santa Clara, que a bola vai para o Adam coloca a bola rapidamente para o Giovanni, e o Giovanni consegue fazer uma coisa que mais ninguém conseguiu fazer, que foi temporizar, depois rodopiar sobre si mesmo e passar para o adversário, galgar muito terreno e atrair a pressão, e depois conseguir jogar na esquerda para Nuno Santos, que fez um bom cruzamento. Depois João Mário tem um pormenor fantástico, quer na recepção, quer no cruzamento, que aquele é um cruzamento tenso, é quase um remate que basta desviar. Às vezes a bola podia ter desviado no Coates ou até bater num defesa e ter entrado. E, portanto, isso são pormenores importantes, que é esta jogada toda do gol, demonstra a importância de Giovanni, e que tem condições que alguns dos nossos avançados não têm, e que deveria jogar mais vezes, assim como Daniel Bragança, porque Daniel Bragança traz outra qualidade com bola, traz qualidade também de passe, e portanto o Sporting precisa muito disso, principalmente quando está em jogos mais fechados e o resultado está mais fechado. Obviamente que isto... o Sporting precisa rapidamente também de ter outra estratégia para alguns jogos. Eu frisei, acho que foi contigo, não foi, Varela? Eu frisei a importância do Paulo e da falta do Paulinho. Sim. Isto porque as pessoas podem criticar o que quiserem o Paulinho, mas a verdade é que o Paulinho vai-nos trazer mais capacidade física, vai-nos ter capacidade de segurar a bola e depois o bloco do Sporting conseguir subir, coisa que não consegue com o TT, porque não tem essas características, está a evoluir, obviamente, mas ainda é um menino de 18 anos, ataca bem a profundidade, o TT, mas quando as equipas eliminam esse item da equação, fica mais complicado. E, portanto, Paulinho vai nos trazer coisas que o TT não traz. Pode até não fazer um grande jogo, mas a verdade é que vai segurar a bola, vai atrair pressão, vai fazer combinações, como, por exemplo, Pedro Gonçalves, que é o que se espera, e espera-se também que permita receber a bola, o bloco subir, que João Mário também se aproxima um bocadinho mais de Pedro Gonçalves. Acho que no Sporting, neste jogo de sexta-feira, faltou muito o João Mário encostar mais a Pedro Gonçalves, para haver mais combinações, mais jogo interior. Isso tem faltado ao Sporting, e portanto o Sporting acabou por ser muito previsível, acabou por não ter verdadeiramente dinâmicas ofensivas, e só teve depois do golo do Santa Clara, e ainda fomos a tempo. Podem chamar Estrelinha, podem chamar Constelação, podem chamar o que quiserem, mas a verdade é que houve atitude, houve alma até ao fim, e esse Sporting mostrou que tem alma, que tem atitude, que é bastante importante não só ganhar, mas também mostrar essa atitude, porque em muitos jogos vai ser preciso, não vamos jogar sempre bem, vamos ter que criar outras dinâmicas ofensivas. Ruben Amorim refrisou isso muito bem no final do jogo, vamos ter que, se calhar, nos treinar um bocadinho mais em dinâmicas ofensivas e com outros tipo de solução, porque as equipas também sabem como joga o Sporting, mas o Sporting também sabe como joga as outras equipas, e portanto temos que saber, se calhar, colocar na equação, nos movimentos ofensivos, outros jogadores, e também chamar a atenção para aquilo que a Amorim falou, que foi claramente faltar a dinâmica toda ofensiva e aquela vontade e aquela velocidade e intensidade que nós temos que colocar sempre no jogo, senão torna sempre muito difícil para nós. Olha, já agora deixa-me aproveitar para perguntar se tu não achas que Coates João devia ter aqui um curso de avançado ou de ponta de lança, uma vez que já por 6 jogos, salvo erro, que ele acaba por marcar aqui o gol da vitória que nos acaba por trazer os 3 pontos. Epá, Coates é o melhor avançado uruguai da liga, não é? Pois, não sei se vocês conseguiram perceber a piada. Nós temos há bocado isso, não estavas aqui. Não, o Coates tem feito a melhor exibição, acho que o Pedro até referiu isso quando me perguntou no pós-jogo. Tem sido provavelmente a melhor época, não de Coates no Sporting, mas calhar a melhor época de Coates na carreira. E portanto é o capitão, com todo o merecimento. Frisar que Coates tem vindo a evoluir, e esse sistema, eu já frisei aqui várias vezes, ajuda, não só a Coates como a outros jogadores, ajuda a evoluir, e Coates tem estado soberano, imperial, com muita garra e querer, e no lance do golo, se nós virmos, não podemos pôr imagens porque a Sport TV ia logo cortar, e o YouTube, mas no lance do golo, quando o Santa Clara, o lance 2-1, o Santa Clara ataca e perdem a bola, o Adam recupera e mete no Jovane, o Coates está ali pouco mais à frente da nossa grande área, e depois, reparem, o Jovane sai em corrida, mete a bola para o Nuno Santos cruza, já está o Coates na área. Isto é espírito, sacrifício, é capacidade física, é vontade de vencer e é liderança. E foi isso que aconteceu com o Coates mais uma vez. Ele é muito bom nos jogos, nos duelos, no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, é muito, muito bom mesmo, e portanto estava no sítio certo. Quando, curiosamente, é quando o cruzamento de Nuno Santos é efetuado, o Coates está atrás do central, no central, ou quem está a fazer a marcação dele, portanto seria mais difícil marcar golo, mas a verdade é que a bola cruza da esquerda para a direita, quando a bola vai para a direita, Coates com aquele cabedal, o defesa que está a marcá-lo já não consegue marcar pela frente. E, portanto, quando João Mário cruza, Coates está à frente do marcador e é muito mais fácil, porque sabe-se que tem que se marcar sempre pela frente. E, portanto, é curioso ver esse lance. De referir também, esqueci de referir ao bocado, a entrada muito bem de Mateus Reis. Acho que foi uma excelente aquisição a custo zero, porque trouxe outra qualidade ao lado esquerdo em termos de passe. Num momento tinha falhado muito passe e Mateus Reis jogou muito bem. Já pode ser uma alternativa muito fiável. Deixa-me só, João, Mariana, antes de passares, só dizer uma coisa em relação que eu li este fim de semana, pá, estupidamente não anotei, li um trabalho de um jornalista, num jornal, espetacular, portanto, de um jornalista, num jornal, provavelmente terá sido no Record, estupidamente não anotei, que era muito bom, porque há coisas boas que se encontram nos jornais, apesar de tudo. Que era deixar sobre aqui a nota dos que estavam os europeus de atletismo de pista coberta na capa dos três jornais. Mas com um erro no caso do jogo, porque puseram certo. Mais um metro. Não, isso era recorde 15... mundial, não era? Não, não, era, não era. Nem era, mas era 15,53 e ela saltou 14,53. Europeu é porque isso era. Pronto, estavas depois, a dizer, depois, Pedro, desculpa. Se era pista coberta ou pista ao ar livre. Agora, dizer só aqui que li um texto muito bom sobre a mudança que tem a ver com o Coates, que o João estava a explicar, e li uma coisa muito interessante, que Coates, nos jogos que fez até o Ruben chegar, e desde que o Ruben é treinador, o número de passes para o último terço do terreno, no caso do Ruben Amorim, diminuíram em mais de 70%, eu fiz as contas, é para cima de 25%, o que claro. Significa que passou a perder muito, muito menos bolas e passou a ter muitos passos na construção de jogo, também a ter outro tipo de apoio, mas era uma coisa muito importante que Ruben Amorim mudou com o sistema de jogo em relação ao Coates, que é o passo para a frente, para o último terço de terreno, que depois muitas vezes dava perdas de bola e isso acabava por prejudicar até do ponto de vista daquilo que era a prestação do jogador. Claro. Eu penso que foi no recorde de domingo, se quiserem ler, porque neste o trabalho era muito interessante. Neste jogo até começámos mal o jogo e o Sporting perdeu muitas bolas a colocar longo, não só o Coates, mas toda a linha defensiva e a própria Palhinha. Quando podíamos ter jogado curto, havia uma certa precipitação, que depois Sim. acho que foi diminuindo ao longo do tempo, mas ali o início foi realmente bater muito longo, quando tínhamos melhores soluções laterais para colocar a bola, e nós estávamos a bater muito longo, e a Amorim até refrisou isso no final do jogo, na conferência de imprensa. Mas de resto é como estás a dizer, o Coates antigamente não tinha soluções de construção de jogo, o Pedro batia longo, batia longo para onde... Agora já bate com mais critério, porque sabe bater bem para as laterais, e normalmente dá a bola a Fedal e Gonçalo Inácio, que são os jogadores que constroem muito melhor. Agora... E aliás, se formos ver, até Coates já tem mais passos verticais do que o que tinha anteriormente, já sabe colocar bem a bola em termos de passos verticais. Há todo um treino feito para as defesas, para a saída de construção de jogo, que melhorou obviamente o nível de todos. Já agora deixem-me aproveitar para vos perguntar, é uma pergunta para os dois, o Matheus Reis que vem na sequência de Nuno Mendes poder ser aqui vendido no mercado de verão. Pedro, achas que acaba por ser uma boa solução? Olha, primeiro deixa-me dizer que era mesmo o recorde do mundo, porque o recorde do mundo é 15,50. Já fui confirmado, porque eu não tinha a certeza. Por isso é que eu não te disse, que eu não gosto de falar de cor. Quando sei, sei. Quando não sei, tenho que confirmar. Não tinha a certeza e não falhei por muito. Era 3 centímetros, mas era recorde do mundo. Neste momento já confirmei. Ao ar livre, até mesmo bati o recorde do ar livre, porque é diferente o recorde do mundo em pista coberta, recorde ao ar livre. E a pergunta agora até me perdi. Da venda de... Não, a compra do Mateus Reis. Estava eu a falar da compra de Mateus Reis na possível venda de Nuno Mendes. Ficava por ser aqui uma boa solução. Não é fácil dizer, Nuno Mendes está a fazer uma excelente temporada, é um fantástico jogador. Mateus Reis está a entrar bem, é um jogador que já vinha do... que já estava cá, conhece o campeonato, não só até conhece jogadores que estão no Sporting, no caso do Nuno Santos, e portanto eu percebo essa lógica, e o Zenha acabou por dizer isso na... Aliás, o Zenha confirma para mim aquilo que é o ponto que eu comecei no último episódio em relação ao relatório de contas, para mim é absolutamente fundamental. O Sporting só é rentável neste momento com transações de jogadores, é evidente que nós temos que vender sempre, não é um modelo que nós neste momento seguimos, e portanto, se nós vamos vender, para mim a grande questão, e essa é que vai ser a dúvida de todos os sportinguistas, é o que é, como é que vai ser o Sporting do próximo ano, se nós vamos ter capacidade para manter 90% da estrutura que temos, 80% do que está em campo e ainda reforçar em cima com um ou dois casos cirúrgicos. É uma dúvida, percebo essa lógica, acho que deve ser pensado, acho que faz sentido preparar as possíveis saídas. Nós olhamos para o plantel do Sporting e percebemos claramente que Pedro Gonçalves, Nuno Mendes... Palhinha. Palhinha, por exemplo, é um jogador que eu diria... que o mercado inglês chamaria com relativa facilidade e nós não poderíamos fazer muito. Paga mais qualquer clube da Premier League, até do Championship não digo, não, mas da Premier League numa semana do que o Sporting poderia pagar se calhar num mês. Quanto mais o do Championship. O Championship há 2 ou 3 semanas. Portanto, são jogadores que nós temos que estar preparados e ter soluções. E essas soluções passarão, por um lado, pela renovação vindo da academia, mas também de jogadores que nós vamos ter que contratar. É uma máquina que está sempre, a engrenagem tem que estar sempre a funcionar e portanto temos que estar preparados para isso. Nós não somos um clube que possamos, era muito bom, eu pelo que estou a ver desta temporada, gostaria que o Sporting para o ano não vendesse ninguém, era um bom sinal, tenho as minhas dúvidas. Diria que é quase impossível, não só porque estamos num ano complicado, que já falamos, de problemas de Covid, que eu já tinha dito, vai-nos atirar para 25, 30 milhões de resultado no exercício anual e, portanto, nós temos que cobrir isso de alguma forma e não podemos cobrir, como cobrimos até agora, com antecipação de receitas, a pagar um custo elevadíssimo por essa antecipação de receita e, portanto, vamos precisar claramente de vender. Se pudermos vender o menos possível, ou pelo menos vender bem, e vender bem não é tentar enganar ninguém, é vender pelo preço justo, por aquilo que nós consideramos que é o preço justo. Eu sei que o preço justo é sempre muito complicado, na prática o preço justo é aquele que alguém pagar, porque significa que alguém pagou e que o outro, portanto, se eu vendo e alguém encontramos alguém que pagar, agora, se houver muita gente aí, é que poderá ser diferente, e portanto, teremos que vender bem, para tentar manter pelo menos a vender, que se venda alguém que nos possibilite não vendermos mais ninguém. Isso era fantástico, podemos manter esta equipa e reforçá-la cirurgicamente, como há pouco disse. E é isso que faz aqui falta. João, no próximo sábado vamos jogar aqui com o Tondela. Um 4-0 na primeira volta dá a sensação que é uma equipa minimamente tranquila de vencer. A verdade é que 23 dos 24 pontos que o Tondela tem neste momento foram conquistados em casa. O Tondela só tem 2 derrotas em casa, uma com o Guimarães e outra com o Braga. O que é que podemos esperar do jogo deste sábado? Em primeiro lugar, é o jogo mais importante da época. Em segundo lugar, será sempre um jogo difícil por 3 motivos. Primeiro, porque o Sporting sempre dificuldades em Tondela, como vocês sabem. Portanto, o Coates já marcou um golo nos descontos que nos deu uma vitória em Tondela, por exemplo. Uhum. Depois, o Tondela tem esse bom registro em casa, conforme tu referiste, eu ia referi-lo, mas tem esse bom registro em casa, tem bons elementos também, mas há que referir que o Tondela ainda não jogou com o Porto, nem com o Benfica, nem com o Sporting em casa, por isso também beneficia desse calendário para ter esses bons resultados. Depois, é preciso antever outra coisa, é que, mais uma vez, as equipas quanto ao Sporting vão dar tudo. É muito apelativo ganhar ao Sporting nesta altura, porque o Sporting ainda não perdeu, e portanto, além da natural entusiasmo e moralização que é jogar contra um grande, jogar contra um grande que é líder e sem derrotas é uma moralização muito maior. E portanto, claro, o que nós podemos contar aqui é com um jogo extremamente difícil, com uma equipa que se vai fechar, vai tentar explorar o erro do Sporting, não há volta a dar, o Tondela vai se fechar, vai jogar um bloco mais baixo, tentar explorar o erro do Sporting, e para ver se o Sporting não consegue marcar um gol cedo, para tentar enervar o Sporting e para isso ganhar tempo para depois poder nos ferir em contragolpe. É um jogo normal. Eu, por acaso, tenho mais medo, eu referi isto ao Varela, mais medo dos jogos em casa do que jogos fora. Sim. Acho que as equipas fora abrem um bocadinho mais para o jogo em casa e querem mostrar sempre um bocadinho mais, sentem-se mais confiantes, e o Sporting pode ter que dar mais um bocadinho de espaço do que jogos em casa, e portanto espero que isso aconteça, apesar do campo do Tondela, espero que isso aconteça, que o Sporting entre desta vez forte. Nós estávamos a começar a entrar muito bem nos jogos, como entramos no Dragão, no jogo anterior, e agora quanto a este jogo contra o Santa Clara, senti que a equipa não entrou assim tão forte, que volta a entrar novamente forte com o Tondela. Espero que seja possível, seria bom poder já contar com o Pedro Porro, por exemplo. Com o Paulinho vai ser difícil, portanto eu acho que não vai haver ninguém que queira arriscar jogar com o Paulinho e depois haver uma recaída. Acho que só irá jogar a 100%, máximo poderá estar no banco, mas eu acho que vai ser muito difícil para o jogo do Tondela. Mas temos que ganhar, seja com 1-0, seja com 2-1, seja como for, seja um gol de sorte, de constelação, seja um gol como for, ele tem que cair, porque nós precisamos ganhar para faltarem cada vez menos jogos para o objetivo final. E jogo a jogo, Pedro, e falando em jogo a jogo, este seria um jogo que vocês que estão aí mais perto acabariam por ir também, claro, ver o Sporting. A verdade é que há mais de um ano que nós não nos encontramos em Alvalade. Achas que, e obviamente o Sporting ainda não perdeu, e todos esperamos que não seja neste jogo de sábado que isso vá acontecer, mas achas que neste caso o facto de o futebol esta temporada não ter os adeptos nas bancadas, sejam principalmente em jogos fora, tem aqui tido algum peso também na boa prestação das equipas? Eu já fiz um Patreon sobre a questão, pelo menos uma questão prática, uma questão, não é prática, uma questão de facto que está a acontecer. Na altura coloquei lá um estudo que está, e falei sobre esse estudo, em que analisou milhares de jogos, em que está, e que fala claramente que, obviamente, que as equipas que jogam fora, que jogam em casa do adversário, neste caso fora, que há uma alteração, uma melhoria de resultados, como baixa também o número de cartões amarelos que apanham, e isso terá fruto do facto da equipa que joga em casa não ter público e, portanto, não haver tanta pressão sobre algumas decisões da arbitragem. Agora, eu nunca entro nessa, acho sempre uma piada quando a malta diz, não sei o quê, se fossem à Alvalade nos primeiros jogos, não sei o quê, assobiavam e já não conseguíamos dar a volta, mas depois esquece-se que é, e naqueles jogos em que está cheio e damos a volta, como aquele famoso 3-2 contra o Braga em Alvalade, que toda a gente se recorda, e muito bem, do Slimani, por exemplo, e a importância do público, quer dizer, eu acho que qualquer jogo com público, e no caso do Sporting, e claro também do Porto e Benfica, a verdade seja dita, quando jogam em casa e fora, tirando-se raras exceções em Guimarães, e pouco mais, e quando vão à casa dos respectivos adversários, dos grandes, o público é sempre superior, é maioritário, é mais barulhento, o apoio é enorme, é importante, e logo eu não entro nessa conversa. Faz falta gente em Alvalade, faz falta gente na Luz, faz falta gente no Dragão, faz falta gente no Paços Ferreira, no Tondela, em qualquer estádio, seja pelas razões que todos nós sabemos, que o futebol sem público não faz sentido nenhum. Nós não podemos ser contra nós não podemos andar aqui a dizer sempre que o público é sem público e sem nós nos estádios, isto não faz sentido nenhum e o futebol não tem interesse nenhum sem, e depois estarmos aqui a tentar dar as voltas que queremos a estas coisas. Não, é evidente que é um ano, custa muito a todos, estamos todos com muita vontade de regressar aos estádios, vai ser um caminho longo, penoso, até diria, não sei se numa primeira fase com testes à porta, se, que eu sei lá, se já assim às vezes em determinados estádios é difícil entrar a horas e às vezes temos que entrar mais cedo para não ter que estar nas portas, não sei como é que vai acontecer, se vamos ter testes às portas dos rápidos, daqueles testes rápidos para poder fazer ali uma espécie de uma triagem, enfim, acho que vai aqui um longo caminho, vai demorar até chegarmos àquilo que nós olhamos e dizemos assim, porra, quando é que nós vamos poder estar todos 50 mil em Alvalade, todos agarrados uns aos outros, aos beijos e aos abraços, como é tão tradicional, como tantas vezes falamos aqui, aquilo que é tão característico no futebol, que é estarmos num estádio qualquer e de repente marcamos um golo absolutamente fundamental e agarramos-nos à primeira pessoa que está ao nosso lado, que às vezes nem o podemos nem o conhecer, e tantas vezes isso já aconteceu a qualquer um de nós. Mas pronto, temos que aguardar, temos que aguardar. Acho, e já o disse aqui, que também já se poderia ter, durante este período, não sei se isso terá acontecido, eu acho que não, pelo que disse da última vez, há dois ou três programas atrás, o PIB aqui do diretivo, acho que também tinha sido importante, durante este período em que não temos tido público, se calhar resolvesse aqui alguns diferentes entre os grupos de apoio, e a direção de esporte, e acho que também estou muito curioso, porque continuo sem ver uma única reação da nossa direção, de outras direções, em relação ao cartão de adepto. Se não tivesse acontecido a pandemia, o cartão de adepto, que já está aprovado em decreto-lei, que já está perfeitamente operacional, há pessoas que já pediram o cartão de adepto, infelizmente, mas é um facto que já pediram, e neste momento, se nós quiséssemos, na realidade, isso já poderia ser aplicado em qualquer um dos estádios. Olha, poderia ter Certo. sido aplicado quando fomos aqui ao Dragão, e eu vejo muito pouca gente, a olhar com isto, com a importância que o assunto merece, quando andamos a perder tempo com uma Associação Nacional de Trafulhas e ANT, Associação Nacional de Trafulhas. E sei lá o quê, arranjei uma palavra para o F, trafulhas, qualquer coisa, preocupados com coisas absolutamente mirabolantes. Daqui a um bocado vamos falar nisso, já nos pediram aqui, o João vai falar, o João acho que vai falar um bocadinho mais sobre isso. Eu sobre isso só vou dizer depois uma coisinha, depois deixo o João falar, porque tem muito mais para dizer sobre isso do que eu, mas gostava de ver, por exemplo, esse ponto do cartão adepto, que tem muito a ver com o regresso das pessoas aos relvados, e estou muito curioso para ver como é que este regresso vai acontecer e o que é que vai acontecer em relação a este regresso, porque temo que possam, não sei, arranjar-se aqui. No, sabes que no Sporting é muito fácil arranjar-se aqui um episódio qualquer que traga um problema, com Certo. este regresso das pessoas ao estádio. O problema, aliás, fácil é encontrar problemas, o difícil é encontrar soluções Soluções, exatamente. neste clube. Vamos então aqui ao tema da noite e ao tema do dia e provavelmente ao tema das próximas semanas em termos de jornais, televisões, por aí fora. João Castro, Rubén Amorim é uma fraude, ok? O Rubén Amorim é uma fraude porque, atenção, um presidente de uma associação de treinadores que tem 14 jogos feitos O enquanto presidente, treinador sim. diz que o Rubén Amorim é uma fraude. Explica-me isto, mas em português, por favor. Não te estamos a ouvir, João. Deixamos ouvir, João. Agora sim, agora sim. Agora sim. Então vamos a isto. Primeiro, em modo irónico, que é para as pessoas perceberem, porque às vezes pode haver aqui faltas de percepção, e portanto, em modo irónico, acho que todos devíamos agradecer à Associação Nacional de Treinadores de Futebol, porque com esta notícia veio unir mais os sportinguistas em torno da equipa, portanto, Claro. obrigado. Veio unir mais os sportinguistas em torno do seu treinador, já estávamos unidos, mas ainda conseguimos converter mais pessoas ao Amorim Ball. Depois, obrigado, porque com esta notícia e com esta polémica de não ter curso e tal, tal, e fraude, vai assustar os tubarões que supostamente estavam interessados em Ruben Amorim, portanto, Liverpool e essas equipas todas que andavam aí na comunicação social, apesar da renovação do Ruben Amorim, se é uma fraude não vão querer, portanto, obrigado por afastarem os tubarões. E depois, agradecer à associação, porque realmente Amorim não deve ser treinador, deve ser engenheiro, é o que eu aqui para quedas, é um engenheiro, veio treinar futebol e, portanto, a associação, que devia defender os treinadores, vai acusar um engenheiro de estar a ser treinador do Sporting. Não, o Ruben Amorim é treinador. E é treinador porquê? Porquê que o Ruben Amorim é treinador? Porque é muito difícil ser treinador hoje em Portugal. E vamos agora falar um bocadinho mais sério. Se nós formos ver, quantos anos é que demora um treinador a ter o curso 4 de nível de futebol? Demora 8 anos. 8 anos entre horas de estágio, horas de curso necessárias para ter esse curso, que raramente é dado em Portugal. Ainda em julho de 2020, a Federação pediu à FIFA aprovação para um curso especial, para uma nova edição de curso, porque tinha muitos inscritos e não havia curso. Portanto, é muito difícil tirar o quarto curso, porque são muito raros. Portanto, tu não podes penalizar alguém porque não há o curso para tirar. Imagina, tu queres ser treinador de principal da primeira divisão e tens que estar à espera um ano, dois anos para poder tirar o curso. E, portanto, 8 anos para chegares a esse patamar, imaginem um jogador que acaba a carreira aos 40 anos, só aos 48 anos é que pode ser treinador principal de um clube da primeira divisão. Portanto, isto é inconcebível. Mas vamos então mais para dentro da polémica e a fundo. Amorim foi inscrito quando estava no Braga como adjunto, tinha o nível 2 de treinador de futebol e, portanto, a regra é muito simples e eu vou aqui citar a regra, que é para toda a gente perceber que não existe aqui fraude nenhuma. E o artigo 82 do quadro técnico e habilitações de treinadores da Liga refere que cada um dos clubes participantes nas competições profissionais deve proceder à inscrição e registro de um quadro técnico composto no mínimo por 2 treinadores. E, portanto, o que são os 2 treinadores? Treinador principal tem que ter uma habilitação da UEFA profissional grau 4, que é com o Amorim, agora está inscrito, mas ainda não tem. O Emanuel Ferro, inscrito o ano passado como treinador principal, tem esse curso, sendo para este efeito bastará que o treinador principal esteja a frequentar o curso para a obtenção do grau exigido, que foi isso que mudou em janeiro deste ano. Certo. Foi quando Amorim está inscrito já para o curso, foi possível mudar a inscrição de Ruben Amorim, e por isso é que Ruben Amorim começou a aparecer nas flashes e nas conferências de imprensa, porque anteriormente tinha que ser estar no banco sem máscara, que era aquilo que ia poder falar e dar indicações. E poder falar e dar indicações. O treinador adjunto, basta ter a habilitação da UEFA Basic grau 2, que foi o que sempre Amorim teve. Portanto, Amorim foi inscrito pelo Braga com esse grau, como outros treinadores, e portanto, quando chegou ao Sporting, depois tirou o curso, o terceiro curso, e agora o quarto curso, que é muito difícil tirar, tanto que até o próprio António Salvador, presidente do Braga, referiu e bem, o Ruben Amorim só podia quase ter o curso, porque ele já tinha o 1 e o 2, tirando o 3 e o 4, só no final do seu contrato em 2022, pelas contas de Salvador. Estas são as regras, a Maurício foi sempre inscrito como adjunto, tinha habilitações para adjunto, em janeiro passou a principal porque está inscrito no curso de nível 4. Depois, curiosa também é, e deixamos dizer, a lista que eu publiquei hoje de treinadores que estão neste caso, porque isto é abismal. Paulo Bento em 2005 no Sporting. Jorge Costa em 2007 no Braga, 2012 Marco Silva no Estoril, Nuno Espírito Santo no Rio Ave, Paulo Fonseca no Passos Ferreira, Pedro Emanuel na Académica e Sérgio Conceição no Olhanense. Em 2018, Pepa, Silas, Sérgio Vieira e Petit mais Carlos Pinto. Imaginem, Pepa e o Petit terminaram no nível 4 só em novembro de 2018. Aliás, o Pepa esteve sem nível em 2016-2017, 2017-2018, treinou o Moreirense e o Tondela. Nos mesmos anos, o Petit, que andava sempre a saltar de clube, treinou o Moreirense, o Passos e o Tondela também. Pronto, isto só para começar. O João Henriques também de Santa Clara em 2018 com um curso só nível 3. O Filipe Martins também no Feirense em 2018-2019 também com o respectivo curso. Em 2019-2020, Braga, Ruben Amorim, conforme eu referi. Custódio, que nem sequer estava inscrito como adjunto, estava como delegado ao jogo. Essa é a grande diferença. Exato. E Artur Jorge, também do Braga. É diferença, mas é estúpida. Atenção, esse é que é um problema. Estúpido. Para mim, esse é que é o grande problema. Porque aí é que está... Há bocado estava aqui a falar e porquê é que não falam do Custódio? Porquê? Porque o Braga aproveitou um artigo da comissão lá o artigo 133 do regulamento disciplinar, ou 168, ou o que é que o Braga inscreveu o Custódio como delegado. E o Sporting inscreveu o Ruben Amorim como treinador adjunto. E o que é que acontece? Yeah. Inscreveu o treinador adjunto e fez um contrato de trabalho como treinador adjunto. O Custódio no Braga fez um contrato de trabalho como delegado. Qual é a diferença? É que supostamente o Amorim está, e não é o Amorim que é fraude, que eles consideram, a Comissão de Instrutores considera que está a prestar, há uma falsidade no sentido em que ele é treinador e está inscrito como treinador adjunto. E o Custódio, porque é que o delegado também não é se ele afinal está como treinador? Porque o delegado encaixa com, na classe então, dos dirigentes. Já agora, isto não espera, faz sentido em lado nenhum. Espera aí, mas eu não terminei. Vá, mas atenção, e há aqui uma coisa importante. Deixa-me só dizer uma coisa, e é que, atenção, que o Amorim não é o único caso, até hoje já houve três treinadores acusados de fraude. Foi o Nacional, o Luís Freire, o Filipe Martins, que há bocado o Feirense, e o Rui Borges, do Académico de Viseu. Epá, agora, o que a mim mais me espanta é que andam há anos, estes treinadores já foram acusados, ainda não saiu uma decisão. Isto aqui, epá, é... Primeiro, Pedro, fica logo a sensação que é para se meter com o Sporting, como é óbvio, é logo a sensação que fica. Claro. E segundo, andamos há anos a brincar com isto, lembraram-se agora, uma associação que ninguém lhes passa cartão, infelizmente, Deixa-me só aqui terminar, que eu tenho aqui três pontos importantes para vos dizer. Em 2019, 2020 já referimos, em 2020-2021 o Luís Freire do Nacional, conforme referiste bem, o Mário Silva do Rio Ave. Para o Mário Silva. Vê lá, aos anos. E portanto, sobra para o Sporting, porque se calhar estamos em primeiro e com 10 pontos. Claro. Mas vamos classificar ainda melhor, porque há aqui coisas engraçadas. Associação Nacional do Treinador. E apesar da naftalina que existe lá, consegui estar lá alguns minutos. E existe lá um aspecto muito importante, que é o Código de Conduta dos treinadores. Exatamente. E o Código de Conduta dos treinadores refere o seguinte: no ponto 3 do Código de Conduta, relações com a profissão em geral ou com colega em particular. Portanto, eu vou repetir, Código de Conduta, ponto 3, relações com a profissão em geral ou qualquer colega em particular. E a linha 3.8 diz, os treinadores devem atualizar e melhorar o seu nível de conhecimento das competências profissionais numa posição de formação profissional, contínua, tendo em consideração a dimensão universal da sua profissão. Ora bem, o Ruben Amorim nunca negou que criou o quarto nível, sempre evoluiu e tirou os cursos, portanto, está a cumprir com o seu código de conduta, que é a evolução contínua de formação, e ele não tem culpa que não exista cursos em Portugal que consigam dar em tempo útil o respectivo curso. E depois, refere no ponto 3.9 uma coisa muito engraçada, que é sempre qualquer diferente pessoal da natureza profissional surge entre treinadores, que é o caso entre a Associação e o Amorim, porque são treinadores também eles, devem em primeiro lugar tentar resolver a questão de forma amigável, por entendimento direto. Ora, o que não foi feito, porque esta associação, obviamente, partiu logo para uma via mais jurídica e de guerrilha, diga-se de passagem. Depois, além disso, portanto, além de Ruben Amorim estar a cumprir o código de conduta e a associação não, porque deviam resolver isto de forma pacífica, referir também a outro aspecto que eu acho importante, que é o seguinte: uma associação nacional de treinadores deveria, neste caso, até elogiar Ruben Amorim e os seus cursos de treinador da federação, com o aval também desta associação, porque um treinador que está com o nível 3, se está em primeiro lugar da primeira liga, com pontos de avanço, é que devia ser elogiado. Os nossos cursos são bons, são tão bons que temos treinadores jovens que estão a cumprir a sua formação conforme o nosso código de conduta, que conseguem ter resultados. Ora, ao fazer isto que estão a fazer, estão a provocar exatamente o contrário, estão a dizer... quem tem o nível 4, se calhar foi mau aluno nos cursos, porque um aluno de nível 3 está à frente dos alunos de nível 4, portanto não faz sentido nenhum estas pessoas e estas mentes tacanhas e pequenas estarem a falar e a colocar este entrave a Ruben Amorim. Isto vem de trás, tanto por isso é que existe aqui também uma demissão hoje de Carlos Diniz, vem a dizer que não tinha nada a ver com aquilo, que já tinha pedido a demissão em março de 2020, mas que ainda está no site, portanto os sites realmente têm muita naftalina, porque deve ser muito difícil retirar o nome do organigrama, e referir ainda mais, Pedro, que isto é engraçado, que é o seguinte, é que é sempre com o Sporting que isto vem muito mais à baila. E eu vou relembrar dois passos. Quando foi o despedimento de José Peseiro, este mesmo Carlos Diniz veio dizer que o Sporting não devia ter feito, que, portanto, emitiu uma opinião contrária à decisão do Sporting, que eu saiba, ele não é não era dirigente do Sporting, era dirigente da associação, portanto, vem logo comentar. E depois há muitas coisas engraçadas que esta associação diz, que é quando os grandes tiveram treinadores estrangeiros, vem a Praça Pública lamentar que os clubes portugueses apostem em treinadores estrangeiros ao invés de treinadores nacionais. Como é que é possível os treinadores apostarmos em treinadores nacionais quando demoram 8 anos a ter um curso que lhes permita ser treinador da Primeira Liga? Isto é que é a essência que se devia falar, era disto, é da problemática dos treinadores em ter o respectivo certificado. Claro que no estrangeiro é muito mais fácil, na Federação Inglesa, tirares o respectivo curso e, portanto, se calhar até para o Sporting seria mais fácil contratar um treinador, já com os níveis todos certificados para exercer em Portugal. Portanto, o que nós estamos a assistir aqui por parte da Associação Nacional de Treinadores é obviamente uma guerra que pode vir de trás, ou com o Ruben Amorim ou com o Sporting. Há um artigo muito interessante que aconselho a ler do Fair Play do Francisco, que eu partilhei hoje nas redes sociais, Francisco Isaac, um artigo que bate no ponto, porque isto é realmente, não vai acontecer nada ao Sporting, porque aposto que nem a Ruben Amorim, porque as regras estão claras, o Sporting cumpriu o artigo 82, não existe nada. O Ruben Amorim não entrou como tradutor, já vi casos que muita gente entrou como tradutor, como vocês sabem, e a verdade é que nunca vi a Associação Nacional de Treinadores falar porque é que está ali um senhor como tradutor. E digo mais, aproveitando aqui uma deixa de Rogério Casanova, o Sporting até podia escrever Ruben Amorim como jogador, só para contrariar aqui estes senhores. Até seria engraçado Ruben Amorim estar como jogador. Podia ser, ele a dar as palestras, os jogadores podem dar palestras de balnear. Só para terminar, só quero dizer duas coisas. Uma é que, primeiro, eu tenho licença para fazer a letria, portanto, podem me tentar-me, não vou conseguir, que eu não continuo a fazer a letria todas as semanas. E segundo, o João falou aí do código de ética, e eu relembro que nos estatutos, que também estão no site da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, no artigo 5, que é os princípios fundamentais, o capítulo 2 dos princípios fundamentais, uma das coisas que diz lá o artigo 5 tem a ver com a Associação Sindical, orienta a sua ação dentro dos princípios de unidade, democracia sindical entre todos os trabalhadores, por uma organização sindical livre, independente e solidária. Portanto, solidariedade aqui não existiu nenhuma. E no capítulo 3, dos fins e competências, no artigo 7, no ponto C, diz estudar todas as questões que interessam aos associados e procurar soluções para elas. Também não fazem nada disso. Portanto, acho que não vale a pena perder muito mais tempo com esta brincadeira. É uma brincadeira típica do futebol português, típica de anos e anos a arrastar-se com situações que são ou fora de determinadas regras, ou que nunca foram capazes de combater e transformá-las direitas porque nunca interessou. Enfim, é só mesmo para nos fazer perder tempo. Aqui há uns tempos atrás havia aquela questão de que o Sporting com o Palhinha ia perder 6, 8, 10, 14, 50 pontos conforme e por aí a fora. Agora é isto. E há de aparecer mais, e o Bologna disse no domingo, desta vez recordo-me que foi no Record, e passa publicidade ao Record, e disse, e muito bem, que o Sporting, como no tempo dele, há coisas que vão aparecer, e se calhar ainda vão aparecer aqui coisas mais para tentarem ir por outra via. Enfim. Exatamente. E como o programa já vai longo, ainda hoje temos aqui o resumo da semana. Exatamente. Pela voz e pela imagem do Tiago Botelho. Vamos a isso. Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. Não podia começar os resumos sem antes deixar uma nota de condolências para toda a família, amigos, colegas de equipa e staff da secção de handball do Futebol Clube Porto pelo falecimento de Alfredo Quintana. Foi uma notícia muito triste e que abalou muita gente, pois, para quem não sabe, a família do handball é muito unida e só assim se explica que Pedro, um desporto com tanto contacto físico, tenha um fair play tão grande. Começando precisamente pelo handball, o Sporting disputou 2 jogos para a HF European League no pavilhão João Rocha esta semana. Na terça-feira, frente aos suecos do Kristianstad, vencemos por 27-26, num jogo competentíssimo em termos defensivos. Aliás, esta já é a matriz da equipa e mais isso se nota com a saída do Frankis. O Sporting a defender muito bem aos 6 metros, com uma equipa coesa e no ataque a jogar com paciência, de forma a não perder bolas que não resultassem em contra-ataque, pois... Estava a passar o da semana passada. A verdade é que um programa em direto tem destas coisas. Não é que nós não gostemos de ouvir o Tigas lá, da semana passada. Então, mas espera aí. Esta semana, não. Mas para lá, então, espera só aqui um bocadinho. Mas então... Bem, pois tem razão, pois passei, estava a passar. É lá. Só um bocadinho, realmente, agora estavas-me a chamar e eu percebi. Agora tenho que ver onde é que coloquei o fecheiro. Muito enquanto bem, tu, Pedro Varela, procura ou não procura o fecheiro, deixar aqui a nota a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir. que o nosso objetivo de fazer os três programas ao vivo mantém-se. A questão é que existe uma pandemia aqui no meio que não nos permite fazer esses programas ao vivo Já como encontrei. nós Pois não, gostaríamos isso não. de o Vamos ter que fazer e esperar. com a velocidade que nós gostaríamos de o fazer. Mas garantimos que teremos Sim. então aqui programas Isso ao vivo sabemos. para todos aqueles que quiserem Sem dúvida. ouvir-nos, ou ver-nos nesta mais ao vivo e a cores. E agora sim, vamos então ao resumo. Agora sim, eu hei de... Epá, o que é que eu estou para aqui a fazer? É que é espetacular, porque eu cometi um erro que eu há bocado... Epá, eu não encontro outra vez o ficheiro, mas onde é que eu pus o rei do ficheiro? E Bem, pronto, João, vai falando, lança umas João bolas, Castro. João, vai buscar o Não, pato, não, não, fala vamos, com o vamos pato. lançar, vamos lançar. Não, vamos, isto Ruben Amorim Olha, é muito engraçado. eu estou a ver o Eu ficheiro, acho que, não sei olha, se já eu agora consigo, eu acho que podes... esclarece-me só. A questão da Ah, temos um associação. problema, já sei porquê, pessoal. Temos um problema, já percebi. O Qual ficheiro é o está num problema? formato que não estava a ser identificado e não me está a Ah, aparecer. Então, mais um bocadinho que eu se enquanto calhar vou ter que alteras converter. aí o formato, Odeio a eu pergunta, vou então, fazer uma Maria. pergunta ao João Castro. João, a Associação Nacional de Treinadores, não sei quê, diz que está teoricamente a defender Ruben Amorim. A questão é, eles estão a Não, defender exatamente. o quê e como? E eu também, quando quero defender a ti, meto-te um processo para tu ficar suspenso a trabalho 1 ou 6 anos. É basicamente isso que me apraz dizer. Portanto, isto é o que eu digo, eles deviam usar o Ruben Amorim de forma positiva para eles, mostrar que os cursos são bons, que os treinadores portugueses são bons, e se querem contornar isto, se querem tornar isto uma regra obrigatória, obviamente tem que haver os cursos. Imagina que tu queres tirar a carta de condução, certo? Queres tirar a Certo. carta agora nos próximos 5 anos e não há escolas de condução. Pronto, não tiras a carta, ficas 5 anos sem poder conduzir. Como é que tu íamos dar a volta a isto? Obviamente, quem faz a legislação, o governo, tinha que arranjar alguma maneira com a DGE, com a Direção-Geral de Aviação, para arranjar formas das pessoas certificadas. Agora, imagina que é durante 5 anos, não tens hipótese de tirar a carta porque não há escolas de condução, por exemplo, Olha, ou uma ideia muito dura. Ora, e a história mas espera aí, tirar Mariana, pontos? deixa-me só dizer que tirar pontos. Ninguém vai tirar pontos ao Sporting por causa disto. Isto Já não tem nada a ver muito com. se lê e muito se vê sobre a Mariana, questão do ao longo da história, se tirassem pontos ao Sporting, o Sporting Sporting podia impugnar todos os campeonatos onde treinadores que supostamente eram principais foram escritos como adjuntos. Portanto, íamos impugnar todas as ligas para trás. Isto aqui não faz. Não há forma de dar. Aliás, isto é fumo. É fumo que é lançado só, poder. Pronto. porque em termos teóricos e em termos práticos isto não vai dar nada. Portanto. Vamos ter que usar o mesmo processo, o formato que o Tiago mandou não é aceito pelo StreamYard, e o que é estúpido, porque eu não sei o que é que fiz hoje de tarde. Não, não, olha, não sei, mas vou ter que utilizar o mesmo processo que fizemos da outra vez, que é vou ter que partilhar o ecrã. É uma chatice, porque ainda por cima o Tiago Ah, já tem está. uma surpresa e eu espero que isto funcione bem. Que estupidez de todo tamanho, que eu não sei que tarde testei e não sei como é que fiz, o que é que está aqui a passar. Muito bem. E Sendo agora assim, acho que sim, acho que agora é que é. João, desculpa. Força. E agora não ouvimos o Não tem Tiago. som. Sim. Deixa-me só responder aqui ao Está a Paulo correr Rodrigues. bem. Está a Não, correr deixa-me só então. responder ao Paulo Rodrigues, que Está a ele correr não deve. Se calhar bem. não ouviu, a Pô. fundamentação é que eles não têm mesmo para onde pegar, porque Ruben Amorim foi escrito como adjunto. Eu já expliquei aqui a regra, o artigo 82, Ruben Amorim foi escrito como adjunto e, portanto, só passou agora a treinador principal porque houve a inscrição no quarto nível e em janeiro Ruben Amorim pôde, assim, apresentar-se nas conferências de imprensa, nas flashes e estar no banco a dar indicações, porque isso nem era permitido. Portanto, eu já expliquei essa parte da fundamentação, não existe fundamentação válida, o artigo 82 é claro quanto isso, e, portanto, é o que eu digo. Na brincadeira, até podíamos escrever Ruben Amorim como treinador. Eu Vamos lá acho ver se que não agora já estou a dá com o conseguir. Tiago. Não, acho que não está a dar o som. Agora vou confirmar se está a Agora dar o som. vamos tentar novamente. Não. Bem, deixa-me. Oh, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu acho muito. Aqui temos que dar crédito. Eu acho que o Oh, Sporting fez mãe do muito bem o céu. comunicado, porque expor esta situação que estava pela calada, expor a Associação Nacional de Treinadores ao ridículo, acho que foi um excelente comunicado, porque isto deu também para unir aqui à causa do Ruben Amorim e unir os sportinguistas. Portanto, eu acho que o comunicado foi muito bem lançado, muito bem explícito da forma que foi, por causa da fundamentação, a falar todos coisas para trás também foram indicadas, e portanto eu acho que o comunicado veio na altura certa, de modo a que também nós temos que saber jogar por isto. O futebol é um jogo de xadrez, não é só jogar nas quatro linhas, às vezes joga-se muito cá fora, e o Sporting lançar o comunicado nesta altura para expor toda esta situação, eu acho que foi importante, acho que o timing é muito bom, acho que o comunicado é o suficiente para atingir o seu objetivo, e portanto há que salientar isso, porque nós não podemos só dizer mal, e quando é lançado o comunicado, sim, e da maneira como foi lançado, ter muito impacto, vai ter impacto, e por isso é que também já houve uma demissão na Associação Nacional de Treinadores, não é? Portanto, é porque teve um impacto. Isto aqui, isto nós todos a falar nas redes sociais, comunicado de Sporting, a comunicação social vai pegar nisto, e obviamente isto às vezes é como disparar contra uma parede, não é? Tem ricochete, e a Associação Nacional de Treinadores pode ter esse mesmo ricochete. Aliás, não é por acaso que no Twitter já havia dois ou três treinadores dizerem que vão deixar de pagar cotas da Associação. Portanto, olha, já agora deixa-me eu perguntar-te diretamente, é, achas que isto foi encomendado? Encomendado por quem? Pois, lá está. Digam-me se ouvem agora, a ver se é desta, porque senão isto vai ser um problema. Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. O Handball deslocou-se até a Berlim a meio da semana para disputar o último jogo da fase de grupos da EHF European League, partendo perder frente ao Fuchs de Berlim por 29-19. Foi o início do jogo equilibrado e assim se manteve durante cerca de 20 minutos. O Fuchs explorava muito bem o centro da nossa defesa e aproveitava o espaço que se criava nas pontas para finalizar. O Sporting, por sua vez, tentava aproveitar os remates frontais por parte de Pedro Valdés, numa primeira parte onde a eficácia, a meu ver, fez toda a diferença. Eles falharam muito poucos, nós até vários contra-ataques falhámos. Na segunda parte, os alemães não deram qualquer hipótese. O Fuchs defendeu um pouco melhor e foi só mesmo um pouco melhor e durante cerca de 20 minutos aniquilou o ataque do Sporting. Apenas 19 golos marcados em 7 minutos. Diz tudo. No fim de semana recebemos o pavilhão João Rocha ou Ismael para o Campeonato Nacional, tendo vencido 32-25. Defensivamente estivemos sempre bastante sólidos e agressivos, mas tivemos 7 exclusões de 2 minutos, algumas delas ridículas, diria eu, fruto de uma arbitragem que nunca conseguiu perceber as diferenças físicas existentes entre os jogadores. Doroshuk e Sean Garte acabaram por ser excluídos com 3 exclusões de 2 minutos cada um. Ofensivamente, Joel Ribeiro trouxe muita mobilidade ao ataque, boa circulação de bola, e Valdés e Sean Garte aproveitaram muito bem o espaço existente. Dos 32 golos que marcámos na partida, 20 foram de primeira linha, 8 Valdés, 7 Sean Garte e 5 do Joel, aos quais se juntaram mais 6 de Francisco Tavares. No basquetebol, jogo grande da jornada, fomos até ao Dragão Arena perder frente ao Futebol Clube Porto por 81-78. Olhando para a estatística, este jogo foi muito equilibrado em todos os aspectos. Olhando para o jogo jogado, no cómputo final, também as equipas com ascendentes no jogo à vez, foi um jogo bastante equilibrado. Jogo fraco em termos ofensivos, com ambas as equipas muito preocupadas em não falhar defensivamente, o Porto com o seu forte jogo interior e jogo exterior, e o Sporting muito dependente das suas figuras. Ascendente do Sporting na primeira parte nos levou para o intervalo com 6 pontos de vantagem, e depois realizamos um terceiro período completamente desastrado. Ofensivamente fomos uma nulidade e sofremos um parcial de 22-9. Foi muito mal para descrever num resumo tão curto. Voltámos à vida no quarto período com uma equipa mais móvel, mas o jogo temava em ficar empatado e vai para o prolongamento porque o Sporting, a meu ver, não soube gerir a vantagem que chegou a ser de 8 pontos neste quarto período. No prolongamento voltámos a cometer erros e recorremos aos individualismos. Num jogo que nos deixou um amargo de boca, pois, a meu ver, foi muito mais perdido pela nossa parte do que outra coisa. Tal como eu disse, estatisticamente foi tudo muito equilibrado, com o Sporting a ser claramente superior nos roubos de bola e nos turnovers, e o Porto nas percentagens de lançamento de 3 pontos. O futebol feminino teve 2 encontros frente ao Braga esta semana, a meio da semana, a meia-final da Taça da Liga, tendo vencido em Alcochete por 2-1. Primeiro confronto da semana, com André Jacinto, Fátima e Tatiana Pinto a mandarem no meio-campo. O Sporting começou este jogo dominador, mas sem conseguir criar grandes oportunidades de golo. Até que no lance de bola parada, saiu do laboratório de Alcochete, Nevena Damianovic abriu o marcador. O jogo a partir daqui tornou-se mais equilibrado, o Braga começou a sair melhor nas transições e consegue ainda empatar ainda antes do intervalo. Na segunda parte, a toada do jogo acabou por se manter, sempre contudo muito equilibrado, com as duas equipas muito bem amarradas uma na outra, sem que nenhuma se conseguisse superiorizar de forma mais efetiva, digamos assim. Até que, mais uma vez, Ana Capeta, ela que tanto adora marcar ao Braga, acaba por fazer numa cabeçada o resultado final. Estamos na final da Taça da Liga, onde iremos defrontar o Benfica. No fim de semana, recebemos o Braga para o campeonato, também em Alcochete. Novo jogo equilibrado, muito táctico, com as equipas bem encaixadas uma na outra, mas com um pouco mais de oportunidades no jogo do que no jogo da meia-final. Avançamos já para o minuto 85 e o jogo continuava empatado muito por culpa dos falhanços de quem finalizava, até que Carolina Mendes, que tinha entrado 10 minutos antes, sofre penalti e nem vem na chamada a converter. O resultado é o mesmo de sempre. A Sérvia não falha e dá mais uma saborosa vitória às Leoas. O futsal feminino recebeu no João Rocha o Povoense, tendo vencido por 7-2, mais um bom jogo, sobretudo na segunda parte, com o póquer da Ana Alves e os gols de Cristiana Gonçalves, Inês Lima e um autogol da equipa visitante. O futsal masculino jogou, pausa para as seleções. O hóquei feminino foi até à Feira vencer o Clube Académico da Feira por 10-1, uma vitória gorda frente ao último classificado, com hat-tricks da Ana Catarina Ferreira e Rita Lopes, um bis Inês Florencio, gols da Margarida Florencio e da Sofia Voncóvio, e deixo aqui mais uma vez a mensagem para libertarem a Inês Vieira, por favor. O hóquei masculino recebeu no João Rocha a Juventude Viana e venceu por 9-3, com uma boa entrada em jogo e muitos golos conseguidos de quase todas as formas efetivos, só faltou mesmo marcarem de bola parada, mas isso se calhar já seria pedir muito. O Sporting foi mandão durante praticamente todo o jogo, boa exibição coletiva, sem nenhum grande destaque individual, no jogo onde Alvarinho e Gonçalo Nunes tiveram minutos de forma consistente. Telmo Pinto e João Souto fizeram um bis cada um e Ferranfon, Gonçalo Nunes, Alvarinho, Verona e Platero fecharam o marcador. No voleibol feminino fomos até Guimarães bater o Vitória por 3-1 com os parciais de 24-26, 26-24, 23-25 e 18-25, uma jornada que tínhamos em atraso, e este foi o jogo QB por parte das Leoas e que encerrou esta primeira fase, onde era apenas importante manter o ritmo para os confrontos que aí se adivinham, sem que houvesse lesões. Terminámos esta fase em segundo e iremos enfrentar o Leixões na fase seguinte. No voleibol masculino foi o Final 8 da Taça de Portugal. Na sexta-feira batemos a Académica de Espinho por 3-0, com os parciais 22-25, 15-25 e 11-25. Um jogo histórico por opor o pai e o filho dentro de campo. O Sporting nem precisou de apertar muito para levar de vencida a Académica de Espinha, líder da equipe, líder da segunda divisão. Miguel Maia levou melhor sobre o filho num jogo fácil, onde era importante não forçar muito e Gersinho rodou a equipa, como seria de esperar já a pensar nos outros jogos do fim de semana. No sábado, a meia-final frente ao Leixões, vencemos também por 3-0, os parciais de 11-25, 18-25 e 18-25. Primeiro set avassalador por parte do Sporting, com Bruno Alves em grande destaque e onde fizemos apenas um erro no serviço. Segundo e terceiro set um pouco mais equilibrados, com ponto cá, ponto lá, sobretudo no segundo set, mas quando chegava à fase decisiva, o Sporting estava mais concentrado e conseguia levar o seu nível e descolava no marcador. Terminámos o jogo com 16 blocos pontuantes, com destaque para a parte final do segundo set, onde os três pontos finais vieram precisamente por parte do bloco. Boa exibição coletiva, mais uma vez sem grandes destaques individuais. No domingo, a grande final, vencemos o Benfica por 3-1, com os parciais 29-27, 25-22, 16-25 e 28-26. E porque este jogo merece, decidi fazer algo diferente aqui nos resumos e chamei um especialista e amigo para o resumo. Adrian, estás aí? Olá, Tiago. Olá, Sporting 160. Claro, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de voleibol e do Sporting, claro. Principalmente neste contexto de conquista. Sérgio, olha, 26 anos depois, a taça é nossa, num grande jogo por parte do Sporting, cheio de raça, querer e determinação. Que análise fazes deste jogo? Olha, começo logo por dizer que concordo a 100% contigo. Fizemos um belíssimo jogo, como há muito esta equipa precisava de fazer. Nós andávamos num processo evolutivo, mas na verdade ainda não tínhamos conseguido vencer o Benfica. Há sempre muito concentrados durante todo o jogo, a conseguir grande eficácia. Como melhor atacante, pá, tivemos o PV, com 18 pontos, mas se formos depois ver como é que estava a pontuação, todos a entregarem muitos pontos, muita qualidade. A recepção seguríssima, João Fidalgo, Renan, todos muito seguros. O João Fidalgo, principalmente a nível de seleção, estava num nível muitíssimo bom. E a constatação que o Éder Levi é realmente um reforço. Por fim, bah, o Bob e o Vitor Hugo também, muitíssimo bem. Taticamente perfeitos, a anular os centrais do Benfica, que era sempre um ponto muitíssimo forte da equipa adversária, e nos tem dado grandes dores de cabeça nos últimos anos. E com isso condicionámos a distribuição do Tiago Violas e fizemos um grande jogo. Foi ótimo. Ok, boa, boa, boa. Só para finalizar, o Bloco, o Serviço de Distribuição estiveram muito bem durante esta Final 8. Quem gostarias de destacar nesta fase final? Olha, acho que vou destacar três pessoas. Vou destacar primeiro o capitão, Miguel Maia, pelo lado emocional que trouxe ao primeiro jogo com a Associação Académica de Espinho. O encontro com o filho em campo acho que é um momento muito importante e é bom que o Sporting também tenha estado associado a isso e todos nós pudéssemos ver este lado emocional. Em segundo lugar, Bruno Alves. Já se esperava este jogo há bastante tempo. Ele era o elo que precisávamos que fosse perfeito. Há uma expressão boa, que é o jogou para o Mundial, e acho que foi exatamente isso que aconteceu. Foi a superação deste jogador que na minha opinião, fez a grande diferença na taça. E a terceira pessoa, o timoneiro, Gercinho. Pá, o Gercinho tem que levar de pancada à grande, como nós até já falámos algumas vezes, tem levado pancada à grande nas redes sociais e até de uma forma pouco digna. Por isso, pelo que já tem passado, pelo corte agressivo no orçamento, sempre se percebeu que o voleibol não era a modalidade que mais se gostava no Sporting. Há ou havia o fantasma de que é uma secção que é para acabar. Pá, o treinador, o Gercinho, aguentou-se, venceu e confirmou a qualidade que tem. Bravo. Muito bem, muito bem. Olha, obrigado pela tua participação, meu caro amigo. Um forte abraço. Para finalizar, não podia ir embora sem deixar uma palavra para a Aureole, a Mamona e para o Pichard, mas em especial para as nossas leões, obviamente, por serem as novas campeãs e campeão da Europa do lançamento do peso e triplo salto. Mais 3 títulos para o Atletismo Portugal. Parabéns a todos. E agora sim, é tudo por agora. Saudações leoninas e saúde para todos. Digas alto. E que grande, grande surpresa. Obrigada ao Tiago, obrigada também aqui ao Sérgio, ao Adrian, que todas as semanas nos acompanha e que faz então aqui e que fez, juntamente com o Tigas, uma grande, grande surpresa. Obrigada, Tiago, até para a semana. E Adrian, esperemos ver-te aqui mais vezes, que acaba a qualidade. Ser sempre bom. A qualidade do vídeo trabalhado pelo transposição, que ele gravou a parte dele, depois fez a parte a seguir do na outra altura com o Adrien, com o Sérgio, e depois terminou outra vez com ele. E é sempre muito bom porque o Sérgio é das pessoas que mais sabe de voleibol em Portugal e já tinha textos fantásticos na Tasca do Xerba e já tinha feito também análises connosco e é sempre um prazer ouvi-lo. Foi um grande momento do Tiago e foi muito bem tê-lo convidado, foi fantástico. Foi sim senhor, um grande, grande resumo da semana com uma grande, grande surpresa. Reitero ainda, Adrien, quando quiseres estás sempre à vontade para vir aqui acompanhar o Tigers neste resumo semanal das modalidades. Muito gostamos de te ouvir e de te ver também. Meninos, o programa desta vez já vai bastante longo. Pedro, começo por ti e pelas tuas notas finais. Olha, duas notas finais, esta vez tinha duas notas finais, às vezes tenho que as inventar aqui à última da hora, porque não estou preparado à pressão, mas esta vez tenho duas notas finais, estou a ver se me lembro quais são as duas notas finais que não as anotei. Portanto, a primeira é claramente para, o Tiago referiu, eu também ia referir e tinha que referir. Obviamente tivemos uma jornada fantástica nos campeonatos europeus de atletismo, eu tive a oportunidade de assistir todo o campeonato europeu de atletismo desde quinta-feira, ainda quando decorreram algumas provas de qualificação, depois sexta, sábado e domingo, foco especialmente nos atletas nacionais e também muito naquelas competições onde se esperavam os resultados potencialmente mais positivos, que foram não só as 3 medalhas, como também o 4º lugar de Francisco Belo e do Carlos Nascimento nos 60 metros, Francisco Belo lançamento do peso. Claro que há o destaque, obviamente, das 3 vitórias, diria que é a maior vitória, é a maior conquista de sempre da seleção, ou em termos de Portugal, em campeonatos de pista coberta. Nunca tínhamos tido 3 campeões europeus na mesma competição, ficamos inclusive em 2º lugar naquele ranking sempre famoso, em que não interessa ter o maior número de medalhas, mas ter o maior número de medalhas de ouro, e aí só fomos ultrapassados mesmo nas 2 últimas provas dos europeus, pela Holanda, nas provas de 4x400 masculinos e femininos, em que passaram de 2 campeões europeus para 4 campeões europeus, senão ficávamos mesmo em primeiro lugar, o que é um notável. E isso leva-me também, ainda dentro deste primeiro ponto, à questão de Patrícia Mamona, obviamente, e no caso de Aureole Longmo, que são atletas do Sporting, estamos a 4 meses e meio dos Jogos Olímpicos, estou muito curioso e ao mesmo tempo com uma sensação estranha, porque não sei o que é que vai acontecer ao projeto olímpico do Sporting. Já tivemos a demissão do responsável, não se percebeu muito bem como é que continua, se é que continua. Também não, as pessoas confundem muito o projeto olímpico com a saída do Nelson Évora, acham que por ele ter saído e também a canoagem, enfim, precisava de que alguém, já disse aqui da última vez quando foi o seu projeto olímpico, esperava e gostava de ouvir alguém falar sobre isso. O projeto olímpico para mim é uma coisa absolutamente fundamental no Sporting, não vou estar a repetir porque é só ouvir uns programas atrás que falamos sobre isso, mas tinha que referir essa brilhante prestação portuguesa nos campeonatos da Europa de pista coberta, e também resfriar um bocadinho os ânimos. Ser campeões europeus de pista coberta não nos garante já medalhas olímpicas, nem pouco mais ou menos. As marcas que foram conseguidas pelos nossos atletas, só nenhuma daria medalha, e mesmo a do Pichardo, só para se ter ideia, a marca que fez a nossa atleta do Sporting no lançamento do peso ficou a 1,30m do recorde do campeonato, do última medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Rio 2016. E não pensei que eu sei isto de cor, nem pouco mais ou menos. Há bocado é que gravei um podcast sobre isso para o desconto de tempo e, portanto, falamos de várias coisas, tinha aquilo preparado. Oh, portanto, iam à final sequer com este? Iam à final? Provavelmente, afinal, não tal, a Oriol, o Pichardo, das três, posso dizer que eu acredito que o Pichardo é candidato à medalha, a Oriol provavelmente também, a Patrícia Mamona, mais difícil, é uma prova muito. É que não convém esquecer que estamos a falar de europeus de pista coberta, não tem a concorrência que têm os mundiais, nem os do ar livre, e muito menos os Jogos Olímpicos, onde estão as natações todas presentes. Só para se lembrar, a Patrícia Mamona no Rio de Janeiro fez um grande resultado e ficou em sexto lugar. São competições muito complexas, muito complicadas, mas abrem boas perspectivas, mas também para as pessoas terem algum cuidado, porque vai-se já pensar, vamos já conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos, e não é bem assim, a coisa aí muda um bocadinho, mas três trabalhos absolutamente fantásticos. Claro que no caso do Pichardo, que tem sido o atleta que mais, é dos três talvez o mais dominador dentro da sua categoria, vamos ver depois como é que vai conseguir nos Jogos Olímpicos, basta ver com o salto que lhe deu a vitória, todos os saltos que ele fez válidos, qualquer um deles dava-lhe o ouro no concurso do europeu. Portanto, estamos a ver o nível também, a discrepância que havia, por exemplo, dos candidatos que correram, por exemplo, contra o Pichardo, para dar um exemplo. Portanto, aqui, no entanto, vejo a Oriol está com muita vontade, notava-se perfeitamente em cada lançamento que ela fazia, e no caso da Patrícia Mamona, pá, tem uma característica que para mim é absolutamente incrível, que é ela a saltar. A Patrícia Mamona, aquilo é um pacote completo, é uma atleta fantástica, é bonita, é uma figura incrível, é uma excelente convidada de programas, já tive amigos que a entrevistaram, fantástica, uma simpatia, e depois a saltar, aquilo é de uma harmonia, aquilo é tudo fantástico, incrível. E portanto, muito curioso para ver o que é que vamos ter depois nessas participações para os Jogos Olímpicos. O segundo ponto, para terminar, é que faz hoje nove anos, estávamos todos neste momento a discutir provavelmente um dos golos mais incríveis marcados por um jogador de Sporting, curiosamente um defesa central, Xandão. O famoso calcanhar do Xandão, o grande calcanhar de Xandão. Faz precisamente 9 horas e já 2 horas e qualquer coisa, o jogo foi às 6 da tarde, eu estava lá, tive a oportunidade de vê-lo à minha frente, estava na Curva Sul, e é um grande momento de assinalar o grande Xandão. Eu utilizo o Xandão também num outro podcast, em que todos os dias, em todos os programas faço questão de arranjar a forma de falar de Xandão. Foi um grande momento, porque se bem se recordam, foi um grande momento não só pelo golo, porque é um golo importantíssimo, porque depois perdemos lá 3-2 e somos qualificados na mesma, mas porque também toda a gente se recorda daquelas coisas que só acontecem ao Sporting, a campanha negra que montaram contra o Sporting, inclusive comentadores até afetos aos supostamente sportinguistas, e que íamos ser eliminados e goleados, e uma campanha durante uma semana. Ano no Mais Futebol ninguém nos dava que íamos ganhar ao Braga, exatamente, e acabamos por ganhar. E portanto, não queria deixar de recordar esse momento mítico do calcanhar de Xandão, que acho que daria uma boa t-shirt, e se calhar até há, e um dia se calhar vou arranjar essa t-shirt, o calcanhar de Xandão. Um dia vamos arranjar uma de Xandão para Pedro calcanhar Varela. De Xandão, Sporting 160. Não, já estou a ver. Calcanhar de Xandão, Sporting 160. Calcanhar de Xandão. Fica aqui prometido uma Xandão. De Xandão para um, uma de Bruno César para outro. Olha, eu acho que sim. Picanha 160. Ficava bonito. Espetacular. E é o marcador da Bruno Champions. Bruno César, digo já, era daqueles jogadores. Não, eu não era convidado, era daqueles jogadores ou daqueles convidados que eu ia ter com ele, se ele quisesse, com o João, e gravávamos com ele, até lhe pagávamos o almoço, embora ele tenha mais dinheiro do que nós, não era preciso, íamos a Penafiel para jantar com ele, levávamos o nosso querido José Luís, nosso amigo José Luís, nos arranjaria um restaurante fantástico, de certeza, porque já nos levou várias vezes assim a comer fora, e entrevistávamo-lo durante o almoço, e eu tenho a impressão que ia ser dos melhores programas que poderíamos gravar. Isso era interessante acontecer, João. Tens que pôr em prática, tens de pôr em andamento esse plano, eu acho, depois da pandemia. O scouting da situação tem que começar. Não há impossíveis para o João Castro em termos de scouting de convidados, nem scouting de seja o que for. Não há impossíveis com o João Castro nesta equipa. Olha, e falando aqui em impossíveis, notas finais, João Castro. Só para dizer aqui, não há impossíveis, mas há aqui um caramelo chamado Diego Capel, pá, que eu tenho o número dele, ligo-lhe, mando mensagens e o rapaz não me diz nada. Deve ter para aí 30 números. Olha, então vamos, vou aqui reformular a conversa um bocadinho. Uma do Xandão, uma do Diego Capel, César e outra do Diego Capel, por favor. Era só esta nota. Ora bem, notas finais. Pronto, começar pelo atletismo. Realmente, Oriol, Patrícia Mamona por serem do Sporting e depois Pedro Pichardo salientar essas medalhas, e o Pedro percebe mais do que eu e já falou, mas salientar sempre. Depois o voleibol, ganhar 26 anos depois a Taça de Portugal do voleibol é incrível, contudo que o Adrian e o Tigas referiu, e bem. Salientar também a equipa feminina de voleibol a festejarem no autocarro, isso prova que há sportinguismo, que há união entre departamentos, portanto, e ali o voleibol, uma família, e portanto a torcerem pelos seus colegas masculinos, foi fantástico esse vídeo, e portanto para elas um beijinho muito grande, porque isso demonstrou muito mais do que serem simplesmente só atletas do Sporting. E depois a minha última nota final, Mariana, era para o Tigas e para o Adrian, para o Sérgio, porque são dois amigos que eu conheci graças ao Sporting, são dois grandes amigos, são dois grandes comunicadores, são duas pessoas que adoram as modalidades de Sporting e têm construído todo o seu crescimento a nível de modalidades com muito empenho, muitas horas também a ver jogos, depois a comentar, a escreverem, têm outros projetos também que estão com eles para alavancar ainda mais as modalidades do Sporting, e a salientar essas pessoas que são importantes para o universo, blogosfera, leonino, porque são pessoas que gostam imenso do Sporting, são pessoas com opiniões muito sérias e muito inteligentes, e que nós devemos sempre ter em consideração, e portanto gostaria que o Adrian viesse mais vezes cá, falasse também muito mais de voleibol, porque ele percebe a pacotes de voleibol, e de referir que estavam com umas suetes lindíssimas de Sporting 160, há que referir isso também, e só faltou ao Adrian, porque por falta de treino, dizer Adrian out. Foi a única coisa que ele falhou, mas com a prática chega lá. E aliás, a produção do vídeo também, o Diga já tem tudo em dia, portanto só falta mesmo o Adrian out e o Tigas out para a próxima semana. É verdade, para eles não é nada. Mais alguma nota final, João? Não, era só isso, referir, se calhar mais uma nota final que é importante, também que é referir, que eu acho que nos toca também a todos, enquanto sportinguistas. O Pedro falou do Xandão, existem vários casos, e nós, sportinguistas, hoje juntamos mais um, portanto, além de greves de árbitros, de bolos de apanha-bolas, de etc, etc, tudo que calha ao Sporting, e agora juntamos também mais um pedido de suspensão de um treinador do Sporting, por 1 ou 6 anos, portanto, há que compilar, e faltava-me dizer isto, esqueci-me um bocado, realmente temos aí dados históricos fantásticos que nos acontecem, coisas morais, terrorismo. Epá, o Sporting tem um leque muito grande de vários casos insólitos no futebol português, e portanto juntamos hoje mais um para a coleção. Venha ao próximo. Vamos fazer um álbum de recordações, e este será um dos pontos a lá estar. Meninos, obrigada então por mais um grande, grande Sporting 160. Obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Para a semana cá estaremos à mesma hora, no mesmo sítio, pelo Sporting, para o Sporting e para vocês. Uma boa semana a todos, mantenham-se seguros, mantenham-se em casa, viva o Sporting Clube de Portugal. Viva o Sporting! Sporting.